céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Fazer umas perguntinhas tão simples que qualquer criança responde. Vamos lá. Quantos livros há na Bíblia, minha gente? Perfeitamente. Para os católicos são 73 livros, mas para os protestantes apenas 66. Meu livro Poemas da Era Atômica, eu assinalei 66 porque naquele tempo eu estava na igreja protestante, pregando nas igrejas, principalmente na congregacional lá da Piedade. Então vocês ficam sabendo que para o catolicismo os livros da Bíblia são 73. E para a igreja protestante, apenas 66, que eles rejeitam livro de Tobias, dos Macabeus, de Judite. É por isso. Vamos lá. Eu quero ver vocês darem três nomes que se usam geralmente para descrever a Bíblia. Quem sabe? Perfeitamente. Bíblia, que vem do grego e quer dizer livros. Bíblia sagrada. Escrituras sagradas. E, finalmente, palavra de Deus. De modo que, quando a gente diz as escrituras sagradas, já sabe que é a Bíblia. Ou a Bíblia sagrada, claro, é a Bíblia. A palavra de Deus, afirma, é a Bíblia. Que é o livro que mais se aproxima de Deus. O negócio de Bíblia já era. Mas quem fala assim é que já era. Porque sem a Bíblia, não há Jesus, meu querido. Sem o Velho Testamento, você não tem o Novo. E o Novo é todo Jesus de capa a capa. Vamos então, mais uma perguntinha. A Bíblia pode ser comparada a três objetos. Eu vou refrescar a memória de vocês. Epístola de São Paulo aos Hebreus. Salmo, livro dos Salmos. Hein? E Evangelho segundo São Marcos. Vocês aí, pouco a pouco, vão juntando as partes, fazendo o jogo de armar. Vamos lá. A Bíblia pode ser comparada a uma espada de dois gumes. A uma lâmpada para os pés. E a uma semente. É a palavra de Deus. Daí o semeador a semear. É aquilo. Parábola do semeador. Então, em Hebreus, em Salmos, e no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, achamos esses três objetos a que a Bíblia pode ser perfeitamente comparada. Agora uma perguntinha bem fácil. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Muito bem, Gênesis de Moisés. Abre o Pentateuco. Pentateuco são cinco primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Justamente, porque em grego penta quer dizer cinco, pentagonal, pentaedro, cinco, pentacampeão, campeão cinco vezes. E qual é o último livro da Bíblia? Qual é o último livro? Vamos lá. Claro, todo mundo sabe, é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Vamos agora passar o espanador na memória. Qual é o último livro do Velho Testamento? Perfeitamente, é o livro de Malaquias. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, ou São Mateus. Agora uma perguntinha mais difícil. Quantos anos se passaram entre o escrever desses dois monumentos, o Velho e o Novo Testamento da Bíblia Sagrada? Intervalo de quantos anos, de um para o outro? Exatamente, 400 anos. Agora uma curiosidade. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Isto é, o versículo que tem menos palavras. Um versículo. Qual é? Perfeito, minha gente. Jesus chorou. Está no Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E qual é o mais comprido, hein? O mais longo, que tem mais palavras, hein? Um doce para quem descobrir. Muito bem. É do livro do Esther no Velho Testamento, capítulo 8, versículo 9. Acho que por hoje é só. Mas isso é para mostrar a vocês que quando eu chego aqui com aquelas palavras, quem foi esse, quem foi aquele, parece que não tem importância. Tudo que está na Bíblia tem importância. Sem esses não havia Bíblia. Todos eles fazem parte desse monumento chamado Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus mesmo. O Velho Testamento preparando o caminho para o Messias do Senhor, o Cristo de Deus, Jesus. Até que Jesus apareceu e deixou esse monumento, que é o seu Evangelho, completado pelo Apocalipse, que é o Evangelho moderno. E uma curiosidade, vocês sabem que o Martinho Lutero, o fundador do protestantismo, ele dizia: só existe um livro na humanidade, é a Bíblia. O resto podem queimar e jogar fora. Claro que é um exagero, mas para mostrar que na hora da decisão não há nada mais importante que o Velho e o Novo Testamento. E ele chamava um versículo de pequeno evangelho. Achava que só aquele versículo já era um pequenino evangelho. O homem das 95 teses contra Roma. Você é capaz de se lembrar qual é o versículo? Perfeitamente. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. De tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.